E cobre de cobre o mar, ó o frevo que se compõe. Opa lá, opa aqui, ó pro meu olho. Opa, eu te olhando me olhar. Encara a cara da vida, ó sangue sobre a avenida. E Ijexá, milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é só. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Cobre de cobre o mar, olha o frevo que se compõe. Opa lá, opa aqui, opa o meu olho. Opa, eu te olhando me olhar. Encara a cara da vida, olha sangue sobre a avenida. E Ijexá, milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Milhões e cada um é um. Milhões e cada um é só. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Opa aí, ó. Oi preto no camarote, oi pra cobra dando bote, cordeiro de Oxumaré, oi homem sendo mulher, opa igreja universal do guerrilheiro no César, oh, oh, oi que quenga, oi que deusa veio do rio, saiu da televisão, ó pro poder do negão, ó pra fila da PM, ó pros meninos sem casa, ó pros rapazes sem rua, ó pra modéstia da lua, perdida atrás do farol, ó que nó. Opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó, opa aí, ó.